eu vou ser sincero, não irei te perdoar. E não darei a chance pra você me pegar. O seu sistema hip hop que fala mal pelas costas. E quando eu falo sério, eu vou te matar. A sua ninhada anda sempre bem armada. Isso é a influência dessa fada mal lavada. Você é o cão, eu sou o gato. Por natureza, usa consciência para conseguir sua franqueza. Não, não irá me pegar. Tenho sangue de zumbi para me guiar. Sou negro forte, bato bem, tô sorte. Sou negro forte, bato bem, tô sorte. Supere-se, meu estilo demais. Cruz no meu caminho, te mostrarei o rumo. Para debaixo da terra, é disso que eu presumo. As suas armas aqui não adiantam em nada. Você está entrando em território abençoado, onde a consciência comanda sem piedade. E o seu sangue será fumado nessa cidade. Aqui não tem júri, não, não tem tribunal. Então é cada um por si, então caia na real. É cada um por si, então caia na real. Eu não quero paz, preciso assistas de idiota. Minha mente está pronta para fechar as suas portas. Uma orientação para vocês, irmão. Não abaixe a cabeça pra esses safados ladrão. Seu dever é nos prender, nos proteger. Nem nos matar, nem eliminar, nem nos foder. Mas se você se acha o braço forte da lei, para mim não passa de um computo rei. E a gente está fazendo pela própria irmã. O sabor da sua escravidão. Essa cidade tem marcos de tocos de chibata. E a favela continua sem nossa senzala. A cada gota de suor que caiu no chão, foi a água que regou a sua plantação. Sou consciente, me orgulho da minha cor, da minha cultura afro, eu dou valor. Mas se você se inveja do nosso movimento, vem prender morena e enrolar o cabelo. Chega carnaval, festa tradicional. Você lá, oba, oba e tal. Seus filhos se vestem de camisetas influenciadas negras. Dizem também tem sangue de negro também. Mas se você está aqui, canalha, todo superior. Racista, canalha, sem pudor. Sou negro forte, bato bem, tô sorte. Sou negro forte, bato bem, tô sorte. Supere-se, seu estudo de morte. Usa meu caminho, te mostrarei o rumo. Para debaixo da terra, é disso que eu presumo. As suas armas aqui não adiantem nada. Você está entrando em território abençoado, onde a consciência comanda sem piedade. E o seu sangue será fumado nessa cidade. Aqui não tem júri, irmão, não tem tribunal. Então é cada um por si, então caia na real. É cada um por si, então caia na real. Eu não quero paz, preciso assistir de idiota. Minha mente está pronta para fechar as suas portas. Uma orientação para vocês, irmão. Não abaixe a cabeça pra esses safados ladrão. Seu dever é nos prender, nos proteger. Nem nos matar, nem eliminar, nem nos foder. Mas se você se acha o braço forte da lei, para mim não passa de bobo do rei. Se a justiça fizer pela própria mão, venha sentir o sabor da sua escravidão. Essa cidade tem marco de troncos e chibata. E a favela continua sendo nossa senzala. A cada gota de suor que caiu no chão, foi a água que regou a sua plantação. Sou consciente, me orgulho da minha cor, da minha cultura afro, eu dou valor. Mas se você se inveja do nosso movimento, só entender morena enrolar o cabelo. Chega carnaval, festa tradicional. Você lá, oba, oba e tal. Seus filhos se vestem de camisetas e influenciadas negras. Dizem também ter sangue de negro também. Mas se você está em canalha, todo superior. Assista canalha sem pudor. Sou negro forte, bato bem, tô sorte. Sou negro forte, bato bem, tô sorte. Seu estilo de morte.